Panorama Agrícola para 4 de junho de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, terça-feira, 4 de junho, lua minguante no ar para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado desta terça-feira é: aprenda com os erros, mas não erre demais. No programa de hoje você confere uma dica de alimentação saudável. No noticiário, Cooperativa de Agricultura Familiar da Serra Catarinense, Pagre apoia a criação de cooperativa em Bom Retiro. E na entrevista, FEAGRO Vale, em Braço do Norte, o avanço da piscicultura na região sul. Você pode nos ajudar a fazer o Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@pagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Uma dica que pode mudar o seu dia. Consuma diariamente alimentos como cereais integrais, feijão, frutas, legumes e verduras, leite, carnes magras, aves ou peixes. Diminua o consumo de frituras e de alimentos com muito sal, açúcar e gordura. Saboreie refeições variadas, ricas em alimentos saudáveis. É hora das notícias. Com o apoio da IPAGRE de Bom Retiro, foi inaugurada recentemente a Cooperativa da Agricultura Familiar da Serra Catarinense, COAFASC, com 31 agricultores, sócios fundadores da cooperativa. Para os extensionistas da IPAGRE em Bom Retiro, a cooperativa nasce com o objetivo de atender às necessidades de produção, industrialização, aquisição de insumos e comercialização de produtos da agricultura familiar, artesanatos e produtos da agregação de valor. O registro da COAFASC é um avanço para a agricultura familiar de Bom Retiro. Também marcante para os trabalhos cooperativistas de Bom Retiro foi a assinatura de um termo de comodato com a Prefeitura, que cedeu um espaço físico anexo ao Parque Municipal de Exposições, onde os agricultores familiares vão poder comercializar seus produtos diretamente para a comunidade e para quem viaja pela BR-282. Em breve, esse espaço em Bom Retiro será inaugurado. O governo federal está lançando em âmbito nacional o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, para agilizar a inscrição de mais de 5 milhões de propriedades. O Ministério do Meio Ambiente tem buscado ajuda de sindicatos, cooperativas e associações do setor agrícola. O Cadastro Ambiental Rural foi regulamentado pelo Decreto 7830 e faz parte das ações do novo Código Florestal, sendo que o prazo para cadastrar todos os imóveis rurais será de 2 anos a partir do lançamento oficial do Cadastro Ambiental Rural, que ocorre esta semana. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos no programa de hoje com o extensionista especialista em piscicultura da IPAGRE em Braço do Norte, Rogério Dias de Andrade, sobre a FEAGRO Vale, que vai de 6 a 9 de junho em Braço do Norte, e um dos destaques da feira é justamente a piscicultura. Rogério, esse setor da piscicultura tem crescido muito aí no Vale do Braço do Norte, correto? Exatamente. Apesar de ser uma exploração relativamente nova, cerca de 15 anos, né? Mas nos últimos 5 anos ela tem tomado um rumo de desenvolvimento bastante significativo, tanto na ampliação de áreas de cultivo, como na adoção de tecnologia e na produtividade da piscicultura. Isso tem realmente sido um fator que o produtor tem levado como importante, e até porque ele está agregando bastante valor, bastante renda à sua propriedade. No caso da FEAGRO Vale, o que haverá na exposição relacionada à piscicultura? Isso, a FEAGRO, na verdade, ela é uma feira ampla, né? É uma feira, já está na 10ª edição. A cada ano ela tem evoluído bastante. Ela, o principal, né, o principal motivo da FEAGRO é a bovinocultura de leite, que aqui na região, no município de Braços Norte, mais especificamente, ele é bastante desenvolvido na exploração do gado Jersey, principalmente. Acontecem leilões, acontecem julgamento de bovinos. E tem outros fatores na feira também, exposição de suínos, tem exposição de máquinas agrícolas. E, incluído na feira, nós temos o setor da piscicultura. Né? A piscicultura ocorre no mesmo período da feira, de 6 a 8 de junho, 6 a 9 de junho, aliás, tem toda uma programação, acontece o 8º workshop de piscicultura, onde se busca mostrar para o público a cadeia produtiva da piscicultura, dando ênfase na nutrição da tilápia, que é o peixe principal, os mercados consumidores, enfim. Né? Temos também um destaque, que é o concurso de culinária, já é na sua 4ª edição. Acontece no sábado à noite, no dia 8 à noite, no estande da associação, né? Acontece o concurso culinário, onde restaurantes, pesque-pagues da região se inscrevem, vão lá, produzem um prato à base de peixe de água doce, e isso é feito, após a produção do prato, é feito um julgamento, e existe uma premiação. É um concurso bastante concorrido, inclusive, né? E um outro evento que ocorre dentro do workshop é o Seminário Regional de Piscicultura, também já na sua 8ª edição. Este ano nós temos duas palestras, uma que vai tratar da situação atual e da perspectiva futura da piscicultura, e uma segunda palestra, que é a produção de tilápias para a indústria. É um tema que os produtores escolheram, que a gente vê como bastante importante para a atualidade. Os produtores estão buscando tecnologia, os produtores estão investindo na produção de tilápia, inclusive com o uso de rações. Então, ficou bastante de momento a tratar desse assunto da produção de tilápia, porque isso envolve custo de produção, né? Por isso que se acha que essa palestra vai ser bastante importante para os produtores. Correto. Qual é o mercado aí na região da piscicultura? Por exemplo, quantos produtores trabalham com piscicultura? Qual é a produção de tilápias? Olha, nós temos na região, em termos de região, que abrange principalmente 8 municípios aqui da região, que são os maiores produtores, nós temos uma produção acima de 3.600 toneladas de peixe por ano. Isso envolve cerca de 700 produtores de peixe da região. São produtores pequenos, né? Toda a produção de tilápia, que é o peixe principal, repito, ela tem sido comercializada nos últimos 3 anos de uma maneira bastante satisfatória, um preço relativamente estável, oscilando na faixa de R$ 3 a R$ 3,20 por quilo de peixe, né? As indústrias, principalmente do Vale do Itajaí, têm vindo aqui adquirir esse peixe, né? O peixe é destinado para a indústria. Aqui na região tem alguns abatedores pequenos com inspeção municipal, tem pesque-pagues que consomem uma quantidade bastante razoável de peixe também. Também a Associação de Piscicultores de Braço Norte, ela está com um projeto de construção de uma agroindústria de processamento de peixe. Tudo isso está acontecendo em razão do desenvolvimento da piscicultura e em razão dela ser uma exploração de importância nas propriedades. Nós temos condições de área, nós temos condições de água, principalmente, né? E o produtor tem na sua propriedade as explorações diversificadas. Ele busca trabalhar com bovino, com suíno e com a piscicultura, né? E isso está viabilizando muitas propriedades, né? Em termos de formação de renda, em termos de manutenção do agricultor, do filho do agricultor lá na propriedade. Ô Rogério Dias de Andrade, engenheiro agrônomo, técnico em psicultura, especialista em psicultura, conversando aqui no Panorama Agrícola sobre a FEAGRO Vale e também o segmento da psicultura, de quinta-feira, 6 de junho, a 9 de junho, no domingo, em Braço do Norte. Rogério, muito obrigado pela sua entrevista. Agradeço também a oportunidade. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.